o regime militar acabou. Hoje, o Brasil caminha para fortalecer a sua democracia. Mesmo assim, ainda há indícios de tortura no país. Ainda existe censura nos veículos de comunicação. E ainda são feitas músicas de protesto, dessa vez contra a situação social do país. Quando decidimos fazer esse documentário, queríamos resgatar um período da nossa história, uma época que as novas gerações não conhecem. A história que os livros contam talvez não digam exatamente o que aconteceu, ou alguns personagens não permitam que isso seja dito. E o que não foi contado precisa vir à tona. O povo brasileiro não tem obrigação de conhecer a sua história, mas tem o direito. Nós, jornalistas, devemos contribuir para manter viva a história do nosso país, para que todos conheçam o passado, entendam o presente e não errem no futuro. Porque lembrar também é uma forma de resistir. Este foi o programa Lembrar é Resistir. Locução e apresentação, Álvaro Cunha e Cristina Carrião. Este documentário foi idealizado e realizado pela equipe de jornalismo do 8º semestre do Centro Universitário Santana. Produção, Álvaro Cunha, Anderson Costa, Cristina Carrião, Fernanda Repúlio, Kelly Sibinel e Maria Carolina Delfini. Trabalho de conclusão de curso de jornalismo 2003.